Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Você está aí sintonizado na Rádio 95,3 FM ou pelo site da Rádio Fiscar, www.radio.fiscar.br. Hoje a nossa edição do Sessão das Seis é comemorativa. A gente está comemorando aí um ano no ar aqui na Rádio Fiscar. Vamos continuar então com a nossa programação especial de hoje. É isso aí, como a Gabriela Nogueira começou já o programa, eu sou a Laura Teixeira também com vocês. Nosso estúdio está cheio hoje aqui, com muitas participações, então a gente espera fazer um programa realmente marcante para comemorar nosso um ano. E para todo mundo que já conhece, esse é o programa de trilhas sonoras de cinema, TV e outras coisas audiovisuais que a gente vai falar aqui hoje no programa. Tá bem variado as músicas que a gente vai falar hoje. Vocês fiquem com a gente então até às 7 horas para ouvir um pouco mais então do que a gente preparou para hoje. É isso mesmo, eu sou o Thiago Rigolino e vocês vão ficar com a gente aí na próxima uma hora. Podem entrar em contato com a gente primeiro tweetando, que é o twitter.com/sessãodas6. Se vocês quiserem falar com a gente direto aqui, tem o MSN da rádio, que é radiofiscar@hotmail.com. Lembrando sempre o nosso e-mail, sessãodas6, tudo junto com esse bando de S aí, @gmail.com. Ou o nosso blog também, que é sessãodas6 também.blogspot.com. Bom, e no programa de hoje a gente está comemorando aí então um ano do Sessão das Seis no ar aqui pela Rádio Fiscar. No ano passado, aí, no ano de 2009, no dia 12 de junho, era Dia dos Namorados, a gente estava transmitindo a nossa primeira edição, como eu já disse aí, um especial de Dia dos Namorados. E depois disso, nesse um ano aí de transmissão, a gente passou pelos mais variados temas, com contribuições dos ouvintes também. E a gente tentou mostrar uma grande variação, assim, de trilhas de filmes, de seriados, de novelas, a gente chegou a falar, até de comercial, até de vídeo do YouTube, assim, a gente tentou trazer vários tipos de trilhas de audiovisual. Eu sou a Ana Kiel e vou estar com vocês, então, aqui nessa uma hora no Sessão. É, gente, a Ana não morreu. A Ana Kiel está de volta à Sessão das Seis, depois de um ano. Não, ficou alguns meses longe, né, da gente aqui. E lembrando... Lembrando que a Ana aqui e eu éramos só nós dois. No primeiro programa foi só eu e ela que locutamos. É isso, né? É, no primeiro. Eu estava a alguns milhares de quilômetros de distância, mas estava ouvindo a primeira transmissão. Exatamente, era só eu e a Ana aqui, tremendo no primeiro programa. Eu, pelo menos, porque a Ana já era velha de guerra aqui na Rádio Fiscar. E eu sou o Maurício Zatoni, tô com vocês aqui desde o comecinho desse programa também. É, todo mundo já tava na equipe, né? Nós cinco que fizemos o Thiago, o Maurício, a Ana, a Gabi e eu, Laura, que começamos com os roteiros do programa, mas na primeira locução que tava só o Maurício e a Ana. Isso, e o Duque entrou depois, né? Isso, Eduardo Barbosa, que também a gente vai falar mais dele aí, da participação dele no programa mais pra frente. É bom falar Eduardo Barbosa, não Du, não só Du, né? Du é o nome querido dele. Bom, você que já conhece o nosso programa sabe que cada programa a gente tem um tema. Um tema especial, que a gente faz uma boa pesquisa aí de algumas músicas bacanas para tocar aqui, de trilha sonora. A gente já teve, como a Ana citou aí, os temas. Agora a gente teve Pedro Almodóvar, filme de quadrinhos sobre a cidade de Paris, filme de terror, de comédia sobre a cidade de Pernambuco também. Teve aquele... Estado de Pernambuco? Estado. Cidade de Recife, estado de Pernambuco. A gente precisa de um de geografia agora. Fica a dica. Teve também a Nina Simone e até videogame. A trilha de videogames. Bom, e hoje, 48 edições depois da nossa primeira, né? Um ano depois, a gente vai tentar fazer aí um esquema comemorativo pra celebrar essa data, né? Vamos, a gente fez, cada um membro da equipe escolheu uma música de um tema que a gente já tratou, né? Numa dessas 49 edições. É uma música inédita de um filme, de um tema que a gente já tratou. Então a gente vai tentar fazer aí uma mini retrospectiva pra mostrar algumas músicas favoritas da gente mesmo, né? Da equipe. Vamos lá então começar o programa de hoje com a sessão ouvinte, que também é especial. Sessão ouvinte. É isso aí, depois da nossa vinhetinha da sessão ouvinte. Hoje, como a Gabriela falou, a sessão ouvinte é especial. A gente tá aqui com o Ricardo Rodrigues, que como a sessão da sexta, também faz aniversário no dia de hoje. Aê! Parabéns, Ricardo. Parabéns, Ricardo. E isso aconteceu assim, por acaso, a gente não combinou. A gente não sabia que era aniversário dele quando a gente chamou ele. foi até um grande momento ali, não, você faz aniversário, você também, aí foi bem divertido. Bom, boa tarde, Ricardo, tudo bom? Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos aqui no estúdio, boa tarde para os ouvintes, bem bacana, realmente foi uma feliz coincidência, né? O pessoal veio falar comigo, ah, você não quer participar e tal, né? Eu falei, poxa, gente, no dia do meu aniversário não tem como negar, né? Então, bem bacana, né? Eu que sou, na verdade, um ouvinte assíduo da Sessão da Sexta, estou sempre acompanhando aqui dentro da rádio, né? Também, mas, geralmente, né? Mas bem bacana estar participando do programa hoje. Especialmente ainda mais nessa edição de aniversário. Eu queria aproveitar também para parabenizar vocês pelo aniversário também, né? Uhum. Sempre o programa sempre com novidades, sempre atualizado, sempre com coisas novas, temas curiosos, né? A gente percebe que vocês têm um trabalho contínuo mesmo de pesquisa, elaboração do programa, que tem que ser valorizado mesmo, muito, muito legal, assim. O espaço está muito bem ocupado, muito bem trabalhado aqui toda sexta-feira aqui na rádio. Legal, valeu, obrigado. E aí conta pra gente então, qual música que você escolheu pra gente tocar aqui no Sessão Ouvinte? Então, é engraçado, né? Porque assim, eu sou um cara muito cinéfilo, assim, gosto demais de cinema, né? Fiz o curso de imagem e som aqui, assisti muito filme aqui. Mas assim, quando eu me perguntava, eu fiquei sempre, até quando eu contei pra algumas pessoas que música que eu ia escolher, eu falei, poxa, sério, né? Porque é uma gama tão grande, várias coisas, gosto de muitos tipos de filmes mais histórico, mais clássicos. Poderia fazer uma escolha mais engajada e falar, não, um filme nacional, de algum tipo. Eu falei, quer saber? Eu acho que é melhor um filme, uma coisa que tem mais um sentido mais claro, impossível, assim. Tem dois filmes que foram muito importantes, assim, logo pra mim, assim, na verdade tem vários filmes muito importantes e tal, né? Mas dos filmes contemporâneos, assim, que não são clássicos que eu vi depois, né? Mas filmes que eu acompanhei a hora que momento de lançamento deles, tem dois filmes que são bastante importantes. Um é o Pulp Fiction, né? Que eu, né, logo que ele lançou, assim, mudou minha vida. Foi o que me fez querer fazer imagem e som, foi o que me fez querer estudar cinema, sabe? De verdade, assim, né? Só que também falar Pulp Fiction aqui e escolher ia ser meio óbvio demais, né? Inclusive a gente tocou do Pulp Fiction no programa especial Tarantino, né? É, a gente fez claro, né? Não podia não faltar. Não tem como faltar, né? Então, claro. O filme realmente dá aquela inflamada em você, não, né? Com certeza, mesmo. Foi bem bacana, assim, que foi um filme que... Eu acho que depois disso eu vi muitos outros filmes, muitas outras coisas, mas esse foi um filme que me despertou, assim, quando moleque, assim, pra prestar atenção no cinema e começar também a gostar de um cinema mais elaborado, um cinema que questionava, o que era diferente, né? E foi um filme que foi muito importante pra mim, acho que eu responsabilizo, assim, pelo fato de eu ter ido fazer imagem e som, assim, pro fiction mesmo, assim. E aí... Quando eu tava muito numa época de vestibulando, assim, acompanhando e tal, indo muito pra esse caminho mesmo. E tal, aí eu já ia muito nas mostras, né, em São Paulo já, que eu morava lá e tal, acompanhava. E aí meio que rolou o Magnolia, né, o filme ele é de... Ele foi lançado mesmo, acho que em 99, mas aqui no Brasil ele passou... Não sei se foi bem no finalzinho, do 2000, assim... E aí foi o filme que me marcou muito, assim, né? Porque o filme do Paul Thomas Anderson, né? Que um diretor também que eu gosto bastante, que é cheio de grandes nomes famosos, né? Do cinema americano e tal, parece uma mega produção e tal. Ele é, mas só que é um filme que ele é muito, muito cheio de camadas, né? Ele tem muito, né? Todo o filme, pra quem já assistiu, ele é cheio de mensagens subliminares, né? Mensagens que estão escondidas ali, citações de trechos bíblicos, tem. Né, algumas brincadeiras assim, que tem cenas antológicas como a chuva de sapos, né? Clássica. Que, a clássica. Que não tem como não falar que ela é clássica, né? Porque bom, uma chuva de sapos, que é uma coisa que parece totalmente impossível e surreal, que no filme ela passa de uma forma que é meio esquizofrênica, assim, como o filme todo é, assim, e no final você vê aquilo e fala, não, tá chovendo um sapo, mas tudo bem, sabe? Meio que você vai junto, assim, eu gosto bastante, assim, disso. E uma coisa que eu sempre gostei muito de musical também, né? Musicais de todos os tipos, assim, e momentos musicais inusitados também é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E tem acho que um dos momentos áureos do filme, né, que é um filme que fala muito sobre decadência de diversas estruturas, né, da família, né, estruturas de relacionamento, né, de sociedade, várias coisas. Mas aí tem um momento onde todos os personagens estão numa intensidade muito grande, que é muito dramática, né, onde tem até um personagem querendo se suicidar. E aí surge essa música, que é a música Wise Up, da Amy Mann, né, cantora e tal. que a música talvez não seja nada demais, mas é que a música ela traz um desespero, assim, um desistir da vida, assim, uma coisa assim que na hora que ela entra no filme é uma coisa tão louca que os personagens começam a cantar a música, assim, né? Isso é uma coisa que, assim, na primeira vez que eu vi, foi muito louco. Eu vi numa mostra e depois passou aqui em São Carlos, aqui no Sesc, na época que tinha duas sessões no mesmo dia. Eu assisti o filme, saí da sessão, comprei de novo, entrei e assisti de novo. Nossa. No mesmo dia, a segunda e a terceira vez, sendo que o filme tem umas 3 horas de duração. É, então foi tipo 6 horas no mesmo dia, maratona. Assim. Maratona. Então foi o que me marcou muito, que eu gosto sempre de lembrar, e essa música, sempre que eu ouço, canto junto, assim, é uma música que me leva bastante, assim. Que a música em si talvez nem tenha nada demais, assim, mas ela no filme ela traz uma coisa muito bacana, assim, que eu gosto. Falei demais, isso aí. Tá lá. Sempre bom uns filmes quando a gente, sem querer, assim, na coincidência, a gente acaba pegando um filme que arrebata, assim, de ter uma cena que arrepia, assim, e faz a gente colocar o filme na nossa caixinha de filmes especiais. Nesse filme a música cria esse momento, é um momento, né? Eu sempre falo que eu tenho uma lista de top 3, os 3 filmes prediletos, que é uma lista que deve ter uns 100 filmes, né? Eu sempre falo, ah, esse aí tá no meu top 3, né? Com certeza o Magnólia tá no meu top 3, assim. Mas o legal do ouvinte é isso, é escolher essa música que te arrebata, né? Escolher porque eu gosto, né? Eu tenho vários outros filmes, eu adoro 8,5 do Fellini, é um filme que tá na minha lista, tá no meu top 3. Tem vários grandes clássicos que estão no meu top 3. Mas esse foi um filme que arrebata, é um filme mais de apaixonado, assim, do que um filme que eu realmente refleti antes, assim. Foi um filme que pegou, né? Tá lá. Então, muito obrigado, Ricardo, pela participação. Foi muito legal mesmo aí ter sua presença aí. Parabéns, então, parabéns pelo aniversário. Parabéns a vocês pelo aniversário também. Quantos? Valeu. Quantos anos? Mais ou menos. Primaveras. mais ou menos o mesmo número de fios brancos que tem no meu cabelo. E o Ouvido Pop hoje vai ser especial também? Vai ser especial a partir das 10 horas da noite, com edição focada principalmente na programação do Sonar, que é um festival que acontece na Espanha, muito bacana. Que esse ano o Ouvido Pop vai fazer uma cobertura presencial do festival, então a gente Olha só, que legal. Vai botar um pouco das faixas que vão rolar por lá. Então não percam também Ouvido Pop aqui na Rádio Fiscar hoje às 10 horas da noite com Ricardo Rodrigues e Maitê Bertolini, que deve estar ouvindo a gente. Queria mandar um beijo também pra Maitê. É isso aí. Então vamos de música, vamos ouvir Amy Man com Wise Up, pedido do nosso ouvinte de hoje, Ricardo Rodrigues. Você está ouvindo Sessão das 6 na Rádio Fiscar, escute diferente. Sessão das 6, de volta, programa de aniversário de um ano de Sessão das 6. Uhul, aê! Exatamente, uhum. Que é também no Dia dos Namorados. Acabamos de ouvir Wise Up, M6, a escolha do nosso ouvinte Ricardo Rodrigues, que também faz aniversário hoje. E agora a gente vai continuar o nosso programa com as músicas que os outros integrantes aqui, os outros locutores aqui, trouxeram. Hoje é quase um dia, assim, de todo mundo a sessão do ouvinte hoje. Hoje é todo mundo ouvinte do sessão ouvinte, praticamente, assim. De cada um escolheu a sua música e a gente vai falar, então, assim, é mais pelo lado afetivo, assim, eu escolho o que eu gosto. Mas a gente fez um esquema especial, não é também uma música aleatória, cada um escolheu uma música que gosta. A gente combinou assim aqui na equipe, cada um ia escolher um tema que a gente já fez aqui no programa e escolher uma música que seja desse tema, mas que não tocou no programa. Então são músicas novas, inéditas, que a gente ainda não tocou aqui na Sessão das 6, mas que a gente... serve como uma retrospectiva, então a gente vai falar de programas que a gente já fez, e se você ficar com vontade de ouvir o programa, é só entrar no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, e ouvir o programa inteiro dos temas que a gente vai falar aqui hoje. Então dá licença que eu vou ligar pro nosso ouvinte. Alô, Laura? Alô, oi Maurício, tudo bom? E aí, Laura, o que é que você trouxe pra gente e pra todos os nossos ouvintes escutarem hoje? Bom, eu escolhi, assim, foi bem difícil, acho que pra todo mundo aqui da equipe, todo mundo tem seus programas favoritos, os temas que a gente fez que mais gostou. São 48. Afinal, são 48 programas, bem lembrado, Thiago. Cada um tem seus favoritos, mas eu escolhi aqui pra tocar hoje uma música do filme Canções de Amor, que foi o nosso tema em março desse ano, né? A gente fez um programa número 38, ou seja, 10 edições atrás. A gente fez um programa só sobre um musical chamado Canções de Amor, um filme francês de 2008, dirigido lá pelo Christophe Honoré. E, bom, a gente, nesse programa que a gente fez, a gente tocou quase todas as músicas da trilha sonora, né? É um musical, então são as músicas que os personagens cantam no filme e tudo mais. Só que a gente não tocou uma dessas músicas, na verdade duas. Você e uma reservou delas, pra esse dia, certeza, né? Eu guardei essa música pra gente tocar num dia especial como hoje, aniversário do Sessão das 6. A música que eu escolhi é Il faut se taire, que é cantada pelo Louis Garrel e pela Clotilde Esme. E, bom, é uma das muitas cenas que eu acho muito bonitas no filme, assim, que eu gostei bastante. Até uma coisa legal desse programa, assim, que eu achei muito bacana, foi que a gente se juntou aqui, todo mundo da equipe, ninguém tinha visto o filme, a gente se reuniu pra assistir o filme juntos e poder conhecer o filme antes de tocar aqui no programa de Sessão das 6. Ah, você já tinha ouvido? Você não, já tinha assistido? Eu assisti e trouxe o tema pra vocês, aí então, vocês assistiram pela primeira vez comigo. Foi uma das poucas experiências que a gente fez isso, assim, a equipe inteira, foi uma das poucas experiências que a equipe inteira assistiu o filme antes do programa, e foi muito legal, foi muito divertido, assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também como é que vocês gostam. E o filme é legal, né? Eu devorei a pipoca legal de chocolate. O filme é realmente divertidíssimo com pipoca e chocolate. E é um musical, como disse o. É um musical, como disse a Laura. Isso, é um musical, só que é um musical em francês, né? É um musical diferente. Tá me ouvindo? A gente não tá acostumado a assistir, né? Um musical francês é difícil, né? Gente, a gente tá em muita gente aqui no estúdio, então a gente tá dividindo o microfone, às vezes a gente não tá tendo tá um conflito de microfone. Mas vai dar tudo certo no final, calma, gente. Vai ouvir todo mundo. Vamos ouvir então a música que a Laura indicou, então, que é do filme Canções de Amor. É a música Louis Garrel e Clotilde Esme, do elenco, né? E a música se chama... Il faut se taire. Il faut se taire, lógico, obviamente. Il faut se taire. Vamos ouvir. E procurem lá depois no nosso blog, então, pra ouvir o resto da trilha sonora do filme. Vocês podem ir digitando lá sessãodas6.blogspot.com. É só procurar ali do lado esquerdo, a gente tem uma listinha com todos os programas. É só escolher o seu e ouvir e curtir mais no Sessão das 6. Chaque milieu comme je lutte, vois ce que je perds, en sang et en eau, en sang et en eau. Je jette au ciel ces galets polis que tu peignais en hiver, mais nulle réponse du ciel, nul ricochet sur cette mer à l'envers. Le soleil inonde le ciel, mes jours en enfer passés à t'enterrer, où chaque seconde est une poignée de terre, où chaque minute est un caveau. Vois comme je lutte, vois ce que je perds, en sang et en eau, en sang et en eau. J'espère qu'au ciel, les diables malins coupent aux anges leurs ailes, pour que tu retombes du ciel, dans mes bras ouverts, cadeau providentiel. Mais chaque seconde est une poignée de terre. Mais chaque seconde est une poignée de terre. Et chaque minute est un tombeau. Vois comme je lutte, vois ce que je perds. En sang et en eau, en sang et en eau. Meu caro barão, São Brás o proteja, o santo dos ladrão. Você joga pra ele. Isso aí, pessoal, estamos de volta com a sessão das seis. Depois de um pequeno deslize, assim, a gente falou que ia tocar a música Le Fosse Terre, e na verdade tocamos a outra música do mesmo filme, Les Yeux au Ciel, também cantada pelo Louis Garrel. Então, assim, tá valendo, a música tá aí, representou o filme, mas não foi a música que a gente anunciou, então peço desculpa, foi um pequeno deslize. É como muita emoção, minha. Como a gente já disse, muita é muita emoção, é muita coisa. É muito problema aqui, aconteceu de tudo hoje. É se divertir, né? É galera? Muita gente no estúdio, a gente tá meio crazy hoje, então. Não, a gente não quer falar, mas eu vou falar, na verdade, tá cheio de bexiga aqui, todo mundo tá com um chapéuzinho. Tem garçom, tá bolinho de bacalhau. Estamos todos comendo bolo, né, gente? Vai rolar um bolinho. Ai, que absurdo. Ai, que loucura. Vocês não sabem a festa que tá rolando aqui, então a gente tá um pouquinho assim, né, meio desnorteado com essa coisa toda do aniversário e tal. O champanhe que começa a subir também. Pois é. E falando em festa, Maurício, por que você não conta pra gente o que você trouxe pra gente? Porque tem tudo a ver com festa, eu acho, né? Tem tudo a ver com festa? Ou não? O que eu trouxe? A música? A sua música. né? Cada um trouxe uma música hoje na sessão das seis, os nossos ouvintes que estão lá em casa ouvindo a gente. Eu não sei se tem muito exatamente a ver com festa, mas acho que dá pra ser uma festa, isso sim. Teve um filme, aliás, no ano passado, em agosto do ano passado, a gente fez um programa que o tema era teatro e audiovisual. E a gente falou de vários filmes e peças de teatro que guardam relações com o audiovisual. E não deu pra falar de um filme que eu gosto pra caramba, assim, que eu assisti em 2009 também, no Cine Fiscar. O filme é Se Nada Mais Der Certo, um filme nacional, do José Eduardo Belmonte. E esse filme, ele tem uma relação com a peça Os Saltimbancos, que é um musical, uma peça musical, do Sérgio Bardotti e Luiz Henrique Bacalov, que é um argentino, esse último. com a e tem a famosa versão, que eu acho que, é que a maioria conhece, que é a do Chico Buarque, né? A versão em português do Brasil. E é com essa peça em português que tem relação, né? É, eu perguntei isso pra você, que como você sabe, não sei se todo mundo sabe, a gente mora tão perto, bem perto, né? Já que a gente mora junto. Então sempre quando ele escolhe as músicas, eu ouço assim a semana inteira, porque ele toca a semana inteira as músicas. Não que seja ruim, porque eu descubro várias coisas legais. Ah, é isso que você tava fazendo. Isso, e ele tocou o Saltimbancos, assim, a semana inteira, né? E eu, tipo, não conheço, vim a conhecer agora, e eu ouvia, tipo, um povo cantando. Como em festa, todo mundo canta junto. Então por isso que sing-along, o sing-along. Só que assim, é uma gata, uma galinha, um burro e um cachorro que estão cantando. Pois é. E assim, é um filme que eu gosto pra caramba, assim, com... Enfim, pra mim é um dos últimos melhores filmes nacionais, assim, já feitos e que eu vi. Tem os que eu não vi também, que eu não posso falar nada. E a peça, o Saltimbancos, eu queria muito ver. Alguém já viu a peça? Não, infelizmente nunca vi. Ela é infantil, mas assim, eu acho que ela é praticamente um livro vermelho do comunismo, assim, essa peça. Porque ela tem essa ideia subentendida, então. Não, a gente vai ver pela música, assim, tem... O Saltimbancos, ele teve uma... Era montado pela... Marieta Severo, Pedro Paulo Rangel, Grande Otelo, Miúcha. Só que aí no mesmo ano que foi montado, que é o ano de 77, saiu um CD, um álbum, aliás, CD, imagina, um disco, que a Laura tem. A Laura tem, que eu sei que a Laura tem. Esse disco eu queria, nossa, muito já legal. Já entregou, né? Você tem ele ainda? Ou já teve? Nossa, deve estar em algum lugar. Do lado do Balão Mágico. Né? Teve a sonora do Rá-Tim-Bum. E é assim, no álbum é a Nara Leão, que faz a gata, a Miúcha, que faz a galinha, e dois integrantes do MPB4, o Rui e o Magro, que são o Cão e o Jumento, especificamente, né? Respectivamente, né? E o coralzinho são os filhos do Chico Buarque, gente. Olha que legal. Tudo em família. Pois é, essa música que eu trouxe hoje pra todo mundo. É, por isso, então, tem um povo cantando, bastante gente, assim, várias pessoas, né? Sim. E aí eu me deu a ideia de, meu, tá em festa, a galera tá se divertindo, tá aproveitando pra cantar. Então por isso que eu relacionei. Então assim, entrem lá no nosso blog, seção da 6.blogspot.com, confira o programa Teatro Audiovisual, e a gente vai ouvir agora, Todos Juntos, que é o nome da música, eu esqueci de falar, gente, ela é usada como trilha do filme Se Nada Mais Der Certo. Fica a dica que é um bom filme, segundo Maurício. O álbum Saltimbancos. Mas eles fugiram? Ué? É mesmo. Vitória! Vitória! Vitória! Mas como é que a gente conseguiu? Vocês estão vendo só? Nós expulsamos os barões. E a casa é nossa. Onde é que tem uma almofada? Calma, calma. Vamos procurar entender alguma coisa. Nós estávamos juntos, certo? Sim. Juntos entramos na casa. Sim. E juntos atacamos sem medo. Sim. Segunda lição do dia. Um bicho só. É só um bicho. Agora todos juntos... Somos fortes. Uma gata o que é que tem? As unhas. E a galinha o que é que tem? O pico. Dito assim parece até ridículo um bichinho se assanhar. E o jumento o que é que tem? As patas. E o cachorro o que é que tem? Os dentes. Põe tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junte um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo, é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. O que é que é? Esperta. E o jumento o que é? Paciente. Não é grande coisa realmente pra um bichinho se assanhar. E o cachorro o que é? Leal. E a galinha o que é? Teimosa. não parece mesmo grande coisa. Vamos ver no que é que dá. Esperteza, paciência, lealdade, teimosia. E mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Com meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. E no mundo dizem que são tantos saltimbancos como somos nós. Estamos de volta aqui com a nossa edição de aniversário de Sessão das Seis, hoje comemora um ano. Acabamos de ouvir a música Todos Juntos, do Saltimbancos, né? Que é a trilha sonora do filme Se Nada Mais Der Certo. Vamos então para a próxima música da edição comemorativa hoje, né? É a música que o Eduardo Barbosa, que também é da nossa equipe, escolheu. Mas ele não tá aqui hoje para explicar exatamente por que ele escolheu a música. Ele mandou escrito pra gente, a gente vai tentar traduzir os sentimentos dele ao escolher essa música. Bom, a questão é que ele escolheu essa música do tema que a gente já tratou na edição 36, que é o tema bandas fictícias. A gente tratou de bandas que não existem, só existiam dentro dos filmes, né? E acabavam fazendo parte da trilha sonora dos filmes. É, pra quem não entendeu muito esse tema, que é assim, né? Às vezes as pessoas falam, mas como assim banda fictícia? Tipo The Wonders, Josie e as Gatinhas, do Stillwater, do Quase Famosa, essas bandas que existem, que foi criada pra um filme, dentro, né? Dentro do contexto do filme, isso. Exatamente. E aí, a gente vai falar, então, o filme que ele escolheu aqui é o Coração Louco, um filme bem recente aí, né? Passou em São Carlos recentemente no SESC. Na semana passada. No final de semana passado. Exatamente. Maurício, pode falar um pouquinho mais do filme, você esteve lá na sessão? É, eu assisti. Ah, é um filme bem legal, assim, ele tem um cantor de country super decadente, assim, eu acho que a Ana ia gostar. E... ah, você não gosta de coisas decadentes, Ana? Famosos decadentes. A estética trash. É um cantor de country, assim, bastante decadente, sabe? Já, e rola umas coisas, assim, country, na vida também. Dele. Lembra muito aquele filme O Lutador. Lembra muito, assim. Tem o Mickey Rourke? Aliás, os dois ganharam o Oscar. Não, ele não ganhou. Mickey Rourke pelo Jeff Bridges, no caso. E aí o Jeff Bridges, então, a banda fictícia do Coração Louco, é que o Jeff Bridges, ele interpreta um cantor, né? Então, é ele mesmo. Um cantor fictício, né? Bad Blake. Um personagem, é. Exatamente. E é ele que a gente vai ouvir aqui, então, que o Eduardo escolheu. Quem quiser falar mais alguma coisa. Não, eu só tava falando que ele ganhou o Oscar, pra quem não lembra. Sim, exatamente. E o Globo de Ouro, talvez. Esse filme? Inclusive, o Oscar tem tendência de premiar, geralmente, atores por um papel que canta, né? É, tipo, a Reese Witherspoon ganhou com a June, Acho que eles têm uma coisa assim, uma nostalgia musical. De valorizar quem canta também. É, mas é uma tradição do canto, dança e representa. É isso que eu ia falar. É uma tradição da atuação americana, esses atores que fazem de tudo mesmo, assim, né? De que canta, dança e representa. Versatismo, é. Bom, vamos ouvir então Somebody Else com o Jeff Bridges, do filme Coração Louco. Só queria antes mandar um beijo aqui pra quem tá mandando parabéns pra gente via Twitter. Mandar um beijo pra Lígia, pra Paulinha, pro Thiago Mal, pro Fábio Amagi, pra Nelly, pra Estela, pra Laila, todo mundo que mandou parabéns pra gente aqui durante a semana e agora durante o programa. E vocês também podem falar com a gente, é só entrar em twitter.com/sessãodas6 ou pelo MSN, radiofiscar@hotmail.com. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio, então fale com a gente, mande sua mensagem, estaremos aqui até às 7 horas da noite. Vamos ouvir então Somebody Else com Jeff Bridges. This is my final exam. Você acabou de ouvir a música Somebody Else, cantada aí pelo ator Jeff Bridges. Essa música é trilha sonora do filme Coração Louco e foi indicada aí pelo nosso amigo Eduardo Barbosa. Desculpa. Hoje na nossa edição comemorativa do Sessão das Seis. Aê, uhul! Aê, parabéns pra nós. E boa, agora parabéns. A gente vai ouvir qual é a música... O Souza Cruz. Qual é a música que nosso amigo Thiago Rigolino escolheu? Qual a música? Qual é a música, Silvio? Ah, champanhe, meu Deus. Então, eu escolhi ali no nossos dias, no 13 de novembro de 2009, na sexta-feira 13, a gente passou o Sessão das Seis novelas. E eu escolhi basicamente porque a discussão foi muito boa. Aliás, fica polêmico, a dica... polêmico esse programa. Foi bem polêmico. Aí fica a dica pro nosso ouvinte. Mais uma dica, beijo, né? Beijo, Gustavo Moraes. Valeu, tava aqui nesse dia. É verdade. Ele não tava. Bom, anyway, vá lá. E a discussão foi muito boa. A gente falou bastante sobre novela. Acho que muitos de vocês que estão aí devem ter assistido ou ainda assistem. E a discussão foi boa e a gente pautou, na verdade, pensando nas músicas, né? A gente não foi direto na novela. A gente pegou umas músicas ali... Algumas novelas, mas a gente também pegou, tipo, a top 3 das músicas mais tocadas, assim. Uma das, né? Isso. Que era E Eu Que Amo, Solotê, Eu Sei Que Vou Te Amar e Baby. Baby. Pois é, essa mesmo. E aí a gente viu até E Eu Que Amo, Solotê, acho que tocou em 20 novelas. Tocou em muitas novelas. Era disparada, assim. Todas as novelas que tinham alguma coisa italiana, tinha essa música na trilha. Deve ter no Passione também, agora. Inclusive agora no ar, deve ter. Deve ter, com certeza. E aí também a gente pegou, além dessas três músicas top, umas classiconas, umas novelas clássicas, né? Como O Rei do Gado, O Clone, Poder dos Milagres, aí vai, né? E aí eu escolhi essa porque eu gostei muito de novela, assim, no passado. Mas você fala, mas por quê? Porque quem mudou? Não, porque eu acho, eu vou aqui até falar minha opinião particular, é que as novelas decaíram um pouco, assim, do que eram. Isso pra ser meio eufemista, né? Acho que você que mudou, Rigolino. Será que fui eu que mudei? Seus padrões aumentaram, será? É, não sei, mas quantos de vocês aqui, né, na roda? Não posso perguntar pra todo mundo, né? Assistiam bastante novela e agora não assistem mais. Eu também, era uma noveleira de plantão e hoje em dia não acompanho nenhuma. Pois é. Você vê todas, assim, vai repetindo. É, então, é isso que onde eu queria chegar. Acho que a fórmula... Meio que tá se repetindo. Bom, parece que tá a Globo tá tipo desesperada, assim, que o público tá diminuindo por conta de seriados, de outros canais. Desesperada, tá internet. E ela tá desesperada, assim, jogando sujo mesmo, assim, tipo, as maiores baixarias pra atrair a galera. Inclusive, tem várias coisas inspiradas em séries, aquele SOS Plantão Emergência, que tem a ver com Scrubs, com todo aquele seriado de medicina. Eles estão investindo em séries também, tipo, agora de policial também. Verdade, né? Eles estão inovando de outro lado. Né, pra, não sei se pra novela ainda tá. Até tão desesperados que lançaram uma outra com pegada italiana, né? Não deixam de soltar uma dessa. E então aí ficou meio que uma nostalgia aí pras novelas que a gente assistia, dos velhos tempos, ou dos tempos que a gente assistia. E porque foi uma discussão bem acalorada, assim como foi um pouquinho aqui agora. E a novela que eu escolhi pra pegar a música, não sei se acho que vocês já ouviram o tema, que é A Celebridade, que na minha opinião é a favorita. Não a favorita, mas é a Celebridade. Trunte. E pra quem não lembra, A Celebridade foi feita pelo Gilberto Braga, foi escrita por ele, né? E ela passou em 2003, 2004 ali, teve direção de Denis Carvalho, aí tinha no elenco o Fábio Assunção, a Cláudia Abreu, a Malu Mader, o Marcos Palmeira e tal, tinha aquele núcleo. Aí não sei se vocês lembram que era a Richinha Maria Clara Diniz, que era a Malu Mader, com... Que era do bem, né? Que era do bem, que ela era produtora, modelo, super bem sucedida, todo mundo queria ser ela, né? Inclusive a cachorrona da Laura, Prudente da Costa. Posso aqui fazer um pequeno adendo, que eu odeio quando as Lauras são malvadas nas novelas. Geralmente sempre... são, né? É, infelizmente, aí tem uma coisa que esse nome não sei muito bem porquê, mas... Enfim, eu um queria dia deixar... vocês vão conhecer a Laura. Pois é, né? Verdadeira Laura. Que essa vilã era ótima, fez o maior sucesso. É, não, era ela ótimo. Era genial, mas, putz, eu sofri, viu? Vou falar a verdade. É tanto que ela chegou na miúda se fazendo de bonzinha, né? Fazendo que era a fãzinha da Malu Mader, e depois ela deu o golpe e pegou todas as coisas dela. Inclusive, foi bem inspirado no filme A Malvada, um clássico filme aí do cinema hollywoodiano. Com a Bette Midler. Isso, Bette Midler? Não, Bette. É Midler? Não sei se é. Ah, então não sei. Bom, é uma Bette, na verdade, mas eu não me lembro. A gente vai pesquisar aqui. Mas é um filme, acho que de 50, 50 e pouco. E que também tem uma fã de uma atriz de teatro. Bette Davis. Bette Davis, feio. Nossa! Que feio. Pois é. Que cola nela, na Bette Davis ali, e depois também dá o golpe nela. Então foi bem inspirado ali no esquema Hollywood. E até a Laura era chamada de cachorra mesmo, porque ela, pelo Michie dela lá, como cachorro. E o Márcio Garcia. O Márcio Garcia, isso. Era então, bem engraçado casal, isso. Um casal de vilões ótimos. E como toda novela do Gilberto Braga, teve um assassinato pra ser descoberto, como... um mistério a ser resolvido. É, que nesse era quem matou o Lineu Vasconcelos. E aí, eu não lembro qual era... o Detlef Reutemann também, não vale tudo. Ele tem sempre esse rolê, esse mistériozinho aí, quem matou o fulano de tal, nas novelas dele. Bom, e terminando aqui, eu escolhi a música do Gilberto Gil. É uma música, na verdade, é do Noel Rosa, dos mestres do nosso samba aí. Chama Com Que Roupa, que é uma música que eu adoro muito, assim, é uma música muito boa. Só que, assim, nada contra o Noel, mas ele canta meio bad, assim. Eu gosto, mas o Gilberto Gil cantou muito mais feliz, acho que tem mais a ver aí com o dia de hoje. E ele fez um show dentro da novela, assim, aí foi aquele núcleo todo, né? Quando reúne um monte de gente. É, foi aquela coisa, até vocês vão ouvir de fundinho o povo assistindo, né, o show do Gilberto Gil. Então a gente vai ouvir. É, Com Que Roupa, do Noel Rosa, só que cantada pelo Gilberto Gil. Do Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir Gilberto Gil, Com Que Roupa. Agora a gente passa o microfone pra Ana Kill. É, eu que me afastei aí do programa Sessão das Seis, porque eu sou muito engajada na classe artística, no teatro. Brincadeira, gente. Mas é mais ou menos isso, tava trabalhando demais. Inclusive, amanhã a gente estreia, tem Jogos de Assoprar, sábado e domingo no Teatro Municipal. É, 8 da, companhia 8 da Insônia, noite. Às 8 da noite. E no domingo tem uma palestra sobre dramaturgia contemporânea com a nossa diretora, que é a Thaís Nardi. Bom, já jabá feito aqui, a justificativa já feita de por que eu me afastei de vocês, queridos ouvintes. Hoje eu vim, então, trazer uma música que eu queria muito ouvir. Na verdade, eu tive um problema, eu escolhi uma música de um filme que eu já toquei várias vezes aqui. E eu descobri super em cima da hora que eu já tinha tocado essa música. É minha dislexia seletiva, perdão, queridos ouvintes. Que é do Moulin Rouge. Enfim. Programas favoritos que eu recomendo, os temas favoritos que eu queria muito recomendar que os ouvintes ouvissem lá no nosso blog pra reouvir, que eu acho que tem umas trilhas bem legais. O programa de musicais, o programa de quadrinhos, tinha umas trilhas legais também, o nosso programa nerd, o programa de terror, acho que estão todos os programas que eu tava no meio, mas enfim, esses são os temas que eu fiquei pensando ali de qual música eu ia querer escolher, e no fim eu acabei escolhendo uma música que não era de nenhum desses temas que eu mais gosto, que se ele teria se encaixado no programa sobre sexo, que se não me engano foi o Maurício que fez esse programa. Fez esse roteiro de filmes que tinham ali uma coisa quente, né? E esse filme é super quente. É um filme que eu gosto muito da trilha sonora e eu queria colocar ele de qualquer jeito em alguma sessão das seis. O filme chama Black Snake Moon, que é o nome de uma... Uma cobra, não é? É. Tem nome em português, mas eu sempre... O nome do Brasil foi Entre o Céu e o Inferno. Entre o Céu e o Inferno, fugiu agora. A gente foi assistir esse filme justamente por causa da trilha, acho que só eu assisti aqui. É um filme com o Samuel L. Jackson e a Christina Ricci. E o Justin Timberlake. E o Justin Timberlake, que é quase uma participação ali. Ele faz o namorado da Christina Ricci e ele passa rapidinho, não rola nenhuma dançadinha. As estrelas do filme mesmo são o Samuel e a Christina. Que a Wandinha... Ficou famosa pela Wandinha, por ser meio freak ali, essa atriz. E ela é uma viciada em sexo. Inclusive, ela tá magérrima e ela parece com uns shortinhos muito curtos, assim, ela é super sexy. E ela é completamente viciada em sexo e totalmente wasted, assim, totalmente jogada na vida, drogada, vários problemas. E um dia ela é meio que estuprada, assim, jogada numa estrada. E ela é encontrada pelo Samuel L. Jackson, que é um cara aí super religioso e fervoroso, encontra ela e dá um jeito nela. Então, assim, o filme... Dá um jeito em vários sentidos? Não nesse sentido. Mas em vários sentidos. É um filme bem legal sobre amizade. Os dois acabam meio que tomando jeito, ou não, assim. É, não tem um final muito feliz. Bom. E os dois estão muito bem. Muito bem. Muito assim. Bem. E a trilha é fantástica. O encontro das duas partes, né? Tem ela, que é esse oposto, e ele tem essa outra... O outro lado, que é a fervorosidade da fé, né? É, da isso religião. Tem a ver também com aquela região do Tennessee, não sei o quê, do blues, que é essa coisa que também fala bastante dos contrastes. E a gente vai ouvir, então, a música que se chama Stekel Lee. Essa música passa numa cena de meio de uma festa, assim, ou é onde tem um relax, assim, no filme, que os dois dão uma trégua na briga e aí rola essa balada que é super legal e a música é bem gostosa de ouvir. Vamos ouvir, então. Ela é cantada pelo próprio Samuel L. Jackson. Vamos ouvir lá. One kind of blues. And that consists between male and female that's in love. This here song from back in the day, 1962. My woman put my black ass out in the cold. I said, baby, why you leaving? She said, I love dun-dun cold. Well, I waded through water and I waded through mud till I come to this place they calls the bucket of blood. That bartender gave me a dirty look and a dirty glass. I said, say, motherfucker, do you know who I am? He said, hell no, nigga, I don't give a goddamn. I reached down in my pocket and pulled out my shiny 44. Shot that motherfucker twice. He hit the goddamn floor. About that time you could have heard the drop of a pin. That's when that bad motherfucker Billy Lyons walked in. Yeah. About that time a pimp eased up and turned out the lights. That's when I had old Billy Lyons dead in my sight. When the lights come back on, old Billy's gone to rest. I pumped 9 of my bullets in his motherfucking chest. Sessão das 6. Isso aí, pessoal, estamos de volta. Vocês acabaram de ouvir Stecon Lee com Samuel L. Jackson do filme Black Snake Moon. Nossa sugestão da Ana Kiel aqui hoje no nosso Sessão das 6 especial de aniversário de um ano. A gente está revendo vários temas que a gente já tratou aqui no programa. E esse aí foi sobre o tema de filmes com cenas de sexo. E a gente vai agora pro próximo, que é a música escolhida pela nossa querida Gabi Nogueira. Vamos lá, Gabi, qual que você escolheu pra gente? Bom, gente, eu escolhi uma música do seriado Californication, que foi o tema do nosso programa 31. E, assim, é um seriado que já teve 3 temporadas e a trilha sonora de todas, assim, é muito boa. Tem músicas muito variadas, tem versões de músicas já famosas, mas cantadas de maneira diferente, assim, tem umas coisas bem legais. E um programa só, eu achei que não foi suficiente, então eu resolvi escolher mais uma música pra gente tocar hoje, e é uma música da última temporada agora, né, que é a terceira, a gente tá suspenso, vai voltar agora no segundo semestre, não sei se é agosto. Inclusive terminou muito tensamente, a gente tá assim, a gente tá aqui todo mundo ansioso. Acho que é setembro. A quarta temporada, é setembro, né? A gente tá aqui esperando, então, a volta do Hank Moody. Bom, eu escolhi a música Werewolves of London, que ela é escrita e cantada originalmente pelo Warren Zevon, que é, assim, o único single dele na vida, de sucesso. Mas na trilha sonora oficial da série, no CD, né, ela é cantada pela banda Widespread Panic, que é uma banda de rock americana aí. E essa música, ela é trilha do episódio em que assim, é um episódio muito aleatório, que é um episódio que um amigo do Hank vai visitar ele, passa um fim de semana. Você vê até meio descolado. Então, acho que esse episódio vai ser gancho pra alguma coisa da quarta temporada, porque ele não faz o menor sentido no resto da temporada inteira, assim. O amigo vem, passa o dia e volta, e some, nunca mais aparece. Foi uma relaxada, né? Foi uma relaxada na narrativa, né? Bom, então vamos ouvir o Werewolves of London, do Widespread Panic. Joe. mesmo lugar. Sessão das 6 de volta aqui para encerrar o programa. A agenda da semana, programação de cinema da cidade de São Carlos e região, você pode conferir lá no nosso blog, sessaodas6.blogspot.com. Lá a gente tem um link para todos os lugares que tem filme passando aqui na cidade de São Carlos. E particularmente semana que vem, Laura, tem as 6? Exatamente, a Semana Imagem Som tá rolando semana que vem, do dia 14 ao dia 18. Vocês podem conferir a programação inteira no site www.is.ufscar.br/610. Escrito por extenso 6, S-E-I-S, e o número 10, 10. Vocês podem conferir lá toda a programação de mostras, mostra de documentário, de animação, curtas, oficinas e tudo mais. Vocês podem conferir lá, a semana organizada pelos alunos do curso de Imagem e Som aqui da Federal. E queria aproveitar então que a gente tá finalizando, mandar um beijo pros nossos aniversariantes do mês, aí, ouvintes assíduos do Sessão das 6, que fazem aniversário esse mês. O Ricardo Rodrigues, que esteve aqui com a gente, um beijo especial pra ele, que faz aniversário hoje. O Jonas Brandão, que faz aniversário sábado agora. Já foi ouvinte do programa. Já foi ouvinte também, sempre tá trocando uma ideia com a gente aí sobre o programa, deve estar ouvindo a gente também, um beijão pro Jonas. O Cláudio, que também já participou como ouvinte, faz aniversário também agora de 19. E o Thiago Mal também, um dos nossos ouvintes mais assíduos, com certeza, que faz aniversário no dia 23. Queria mandar um beijão especial pra ele também. Isso, lembra nossos contatos, sessaodas6@gmail.com, esse é o nosso e-mail. O nosso blog, como a gente já falou várias vezes, é sessaodas6.blogspot.com. E lembrando sempre que vocês podem seguir a gente no Twitter, que é twitter.com/sessaodas6. Lembrando também um outro ouvinte do Sessão das 6, que é o Limeu Navarro, que tweetou a gente aqui agora, parabenizando a gente pelo nosso aniversário e mandando um recado aí que amanhã é o aniversário dele. Então, parabéns também, pro Limeu também. Maior festa com leitão, pururuca. E mais um também aqui que eu esqueci, Mariana Teixeira, minha irmã, que tá ouvindo a gente também, falando com a gente aqui no MSN, também dando uma resposta. E ela também faz aniversário, dia 28, no fim do mês. Então, muitos aniversariantes, assim como o Sessão das 6, agora nesse mês de junho. Bom, esse programa é uma realização de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Maurício Zatoni, Laura Teixeira, Thiago Rigolino e Eduardo Barbosa. E é isso aí, pessoal. Gente, até semana que vem. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal. Até sexta-feira que vem. Sessão das 6.